se apaixonar pra beijar na boca, se bora gente. Bora pocas, meu parceiro Raninha Madega Real, tamo junto. Desculpa se eu não fechei os olhos pra beijar você. Seu beijo é bom, mas não serviu pra esquecer. Preparado, ainda tem um amor não superado. Meu coração ainda tá despedaçado. Eu não superei a última cama que eu deitei, a última pessoa que eu amei, a última ex. Eu não superei última cama que eu deitei, a última pessoa que eu amei, a última ex. Vibra e fome, minha amiga Marília, meu amigo Tarek, tamo junto. Meu parceiro Felipe Crédito, estourado. Farmácia Simone, agência Warzone, é nóis. Eu não tô preparado, ainda tem um amor não superado. Meu coração ainda tá despedaçado. Eu não superei a última cama que eu deitei, a última pessoa que eu amei, a última ex. Eu não superei a última cama que eu dedei, a última pessoa que eu amei, a última ex. Eu não superei a última cama que eu dedei, a última pessoa que eu amei, a última ex. Eu não superei a última cama que eu dedei, que eu amei.